O tempo passou e eu pude ver que não adiantou fugir de você. Que boba eu sou, tentando mentir, negando esse amor que nunca esqueci. Agora eu sei a loucura que eu fiz. Brinquei de sofrer e não sou feliz. Tô vivendo dos meus sonhos. Tá difícil esquecer. Sinto falta dos seus olhos. Penso neles, não consigo adormecer. Vivendo dos meus sonhos, tá difícil esquecer. Sinto falta dos seus olhos, penso neles, não consigo adormecer. Que boba eu sou, tentando mentir, negando esse amor que nunca esqueci. Agora eu sei a loucura que eu fiz. Brinquei de sofrer e não sou feliz. Tô vivendo seus olhos, penso neles, não consigo adormecer. Tô vivendo dos meus sonhos, tá difícil esquecer. Sinto falta dos seus olhos, penso neles, não consigo adormecer. Tô vivendo dos meus sonhos, tá difícil esquecer. Sinto falta dos seus olhos, penso neles, não consigo adormecer. Penso neles, não consigo adormecer.